Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Olá, estou aqui para te falar sobre pelo menos 5 motivos para você querer viver. Quer ouvir? Número 1. Você é uma pessoa única e singular. No planeta não existem pessoas como você e por isso você possui habilidades exclusivas capazes de fazer a diferença, seja na sua própria vida como na vida de muitas outras pessoas. Você só precisa descobrir. Número 2. O mundo não se resume apenas no seu quarteirão, rua, bairro ou cidade. Há muitos outros quarteirões, ruas, bairros e cidades espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O que eu quero dizer aqui é que ou você viaja para descobrir novas possibilidades além daquelas que você é capaz de enxergar no quesito novas pessoas e lugares, ou você pode expandir essa ideia e pensar que da mesma forma que existem essas possibilidades espalhadas pelo mundo, também existem pessoas que pensam diferente, culturas e até estratégias diferentes, saídas para cada problema mesmo, sabe? Seria interessante você explorar um pouco mais essa ideia, que tal? Número 3. A vida é feita de ciclos. Isso mesmo. Bom, isso quer dizer que os ciclos, como círculos, possuem repetições, que estão ligadas justamente ao formato circular, que te faz voltar sempre para o mesmo lugar, pensando do mesmo jeito, fazendo as mesmas escolhas e, por consequência, sofrendo pelos mesmos motivos. Mas você também pode pensar nos ciclos como espirais. Se você for olhar, ela faz voltas, mas sempre muda de patamar, o que indica que haverá algumas repetições sim, porém regadas de aprendizado que te levarão a muitos outros patamares, possibilidades e realizações. A espiral nos exige paciência e resiliência para podermos seguir, mesmo que em princípio pareça não estarmos saindo do lugar. O que você prefere? Um círculo ou uma espiral? Número 4. Você sempre poderá se superar. Você deve se lembrar de quando era criança e possuía dificuldades para andar ou controlar seu corpo, que não conseguia sustentar sua cabeça. Lembra disso? Ou quando tentou andar de bicicleta pela primeira vez, ou quando tentou falar as primeiras palavras. Tudo bem, talvez isso não te ajude muito, porque você era muito jovem. Mas pense no quão desafiador é para uma criança passar por cada um desses desafios e conseguir superá-los. Agora pense em você hoje, sua capacidade vai até onde vão suas crenças, seus pensamentos ou sua confiança. A criança não possui preocupações, por isso ela consegue. Ela consegue direcionar toda a sua energia para o sucesso. Insiste até conseguir. Ela vive o aqui e agora, não pensa no depois. Faça o mesmo. Número 5. Você possui a habilidade de se transformar. Como ser humano, independente das qualidades e singularidades que possui, você consegue transformar situações, pessoas e você mesmo. Nenhum outro ser pode fazer isso. Então, o ser humano pode. O animal não pode fazer isso, por exemplo. Só o ser humano pode cometer um erro, refletir sobre as consequências e pensar em mudanças de rota, estratégia e resoluções. E por que então você não usa isso a seu favor? Se não está funcionando, mude a rota, converse, pense em alternativas e seja feliz. Para cada problema, há infinitas possibilidades que serão acessadas de acordo com cada lente que escolhemos usar. Qual é a sua? Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.